E após o ato de amor entre Steve Vai e a sua Ibanez, ficamos com outro guitarrista virtuoso, Michael Schenker, no seu MSG, Michael Schenker Group, que nesta época era conhecido como Macaulay Schenker Group, porque o vocalista Robin Macaulay também era bastante conhecido e contribuiu para o sucesso que a banda teve, e apresentamos a sua música Neverending Nightmare. Vamos agora começar uma sequência com duas bandas dos anos 70 e, para começá-la, os Bad Company e Ready for Love. Walking down this rocky road, wondering where my life. Man got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up a man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking for's an even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. E após a belíssima Ready for Love, ficamos com Alice Cooper, Only Women Bleed. E a próxima sequência vai ser dedicada a baladas dos anos 80. Esta década teve imensas baladas de muito sucesso, baladas que foram número 1 dos tops mundiais. Mas eu queria dar a conhecer algumas baladas de bandas famosas. As três baladas que eu escolhi são de bandas famosas, mas que não foram um enorme sucesso. São conhecidas, porque as bandas são conhecidas, mas as músicas não fizeram assim tanto sucesso. E para começar a sequência, Bon Jovi, Love Lies. Oh, see is real. Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes. Love Lies, dos Bon Jovi, foi lançada no seu auto-intitulado álbum Bon Jovi em 1984 e este ano festeja o 30º aniversário do seu lançamento. E após Bon Jovi ficamos com Great White, The Angel Song e depois Survivor, The Search Is Over, uma das mais belas baladas cantadas por Jimmy Jamison. E vamos agora entrar numa nova década, nos anos 90. E para ilustrar um bocadinho do que se fazia nos anos 90 em termos de baladas, resolvi escolher uma música de um cantor que nós não associamos como vocalista. Nós pensamos nele como um escritor, como um compositor, como um produtor. Mas na verdade, Desmond Child também é um vocalista. E neste seu trabalho, o trabalho Discipline, ele assumiu a sua faceta vocalista e mostra também que não é só um teórico da música, também é um vocalista de imensa qualidade. Para vocês, Desmond Child, Love on a Rooftop. We'll be right back. can't live without you. Still haunted by old memories. E após Desmond Child, ficamos com o filho de Johnny Hallyday, David Hallyday, com a sua balada About You. Terminamos a sequência com os noruegueses Stage Dolls, com a música Sorry Is All I Can Say. Vamos continuar na próxima sequência, nos anos 90. E para continuar o programa, para continuar o nosso Riff Service, temos os Tall Stories com Crawling Back. Times no different than before. I gave you can't deny. If we wait here for now, we'll wait here forever. Yeah. Won't miss my train. Destination you. Após os Tall Stories de Steve O'Jerry, ficamos com os Tower City, Surrender. E os anos 90 ainda têm mais uma sequência para ser apresentada. Para iniciar essa sequência, os reis do Southern Rock dos anos 90, os The Black Crowes com She Talks to Angels. Never mentions the word addiction. In certain company, yes, she tell you she's an orphan. After you meet her family. Her name. She pulls her shades on down tight. So my girl wanna give a smile when the pain comes. Pain, the only thing gonna make it all right. Call her out by her name. Well, Sometimes I wonder just what I'm gonna do. I've been wasting too much time. I'm making up my mind. I can't live like this for the rest of my days. 'Cause I have seen it all. What love can do, baby, to me and to you. Oh, you know I feel it in my heart, baby. I feel it in my very soul. Nie ponosi winy naprawdę nikt. Po prostu tak się zdarza na świecie tym, że z pięknych ojców i pięknych mam brzydkie dzieci rodzą się nam. Brzydkie dzieci rodzą się nam. Choć na pozór tak jak inne są, jedzą kaszkę, piją mleko i śpią, od razu jakoś wiadomo, że z jasnych oczek patrzy im źle. Z jasnych oczek patrzy im źle. Czujne na najmniejszy ruch czy gest, wciąż pytają, co to jest. Brzydkie dzieci, brzydkie dzieci. Brzydkie dzieci, brzydkie dzieci. Thank you. E após The Black Crowes, ficamos com The Snakes, What Love Can Do. Esta banda contava com dois ex-membros dos Whitesnake, Bernie Marsden e Mick Moody. Contava também com o vocalista norueguês Jørn Lande. Terminamos a sequência com os polacos Xander House e Brzydkie Dzieci. E terminamos com esta banda polaca, o tempo dedicado aos anos 90. Vamos entrar agora num novo século, num novo conjunto de bandas. Para começar a próxima sequência de quatro músicas, temos os Jaded Art de Michael Borman com Love is Magic. You must have tasted a bit of tear. Love is real, love is true. Oh, toughest times, nothing could go wrong. Now I'm gone, and the wheels turn on and on. In the hopes of a dream that came from a song. Nothing in this world makes me feel like. Here we go, and I'll reach. E após JD Dart, ficamos com Misbehavior, New Horizon, Hardline, Face the Night e os germânicos Kick Hunter com Heaven Knows. Vamos agora entrar numa fase diferente do nosso programa. Vamos agora entrar nas baladas de nomes do metal. Para iniciar esta nova secção dedicada ao metal, Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. traveling around this world, yet I see no end. All shall fade to black again and again. This storm that's broken me, my only friend, yeah. In this river all shall fade to black. In this river ain't no coming back. In this river all shall fade. Step away just to find myself. The door is closed again, the only one left. This storm that's broken me, my only friend, yeah. In this river all shall fade to black. In this river ain't no coming back. In this river shall fade to black. In this river all shall fade to black. In this river ain't no coming back. In this river all shall fade to black. Após Bruce Dickinson nos cantar sobre as lágrimas de um dragão, ficamos com Black Label Society, In This River. Apesar desta música ser anterior à sua morte, após a morte de Dimebag Darrell, esta música foi-lhe dedicada pelo líder dos Black Label Society, Zakk Wylde. E por falar num nome tão grande, a próxima banda também é um nome grande do metal. Para vocês, Dream Theater, Hollow Ears. Thank you. turn around and walk away. Happy in life, but mostly I E após Dream Theater ficamos com outro nome grande do metal progressivo, os Transatlantic, com Out of the Night. Os Transatlantic são uma banda formada por Neil Morse, Mike Portnoy, Ryan Stahl e Pete Travers, todos nomes grandes da cena progressiva. E o nosso programa vai continuar com outro nome grande, desta vez do Power Metal. Para vocês, os italianos Rhapsody com Lamento Eroico. La coin fra E após os italianos Rhapsody, ficamos com uma banda nacional. Ficamos com os Tarantula, com Last Seed of Hope. E o nosso programa vai continuar e vamos atravessar para o outro lado do Atlântico. Para iniciar a próxima sequência, temos os brasileiros Angra, com Bleeding Heart. To believe it's true, you are alone again. I used to ask me how can we nosso Riff Service de hoje já está longo, mas ainda há muitas músicas para serem reveladas. E após Angra, ficamos com outra banda brasileira. Desta feita, os Winner, com Sometimes, uma banda de hard rock com um som muito cool. E vamos continuar, e voltamos novamente para o lado cá do Atlântico. Vamos iniciar agora uma sequência de três músicas dedicada a bandas portuguesas. Umas cantam em português, as outras não. Para iniciar esta sequência, temos os Hard Rockers, Faithful, com Use the Face. Voice brings Vai! Vai! Vai! Ninguém te amou como eu. Ninguém te quis como eu quis. Ninguém te viu feliz como eu. Ninguém te magoou como eu, como eu. Como eu, ninguém esperou. servem os poemas de amor, sem te os poder dedicar. De que me serve ouvir a chuva a cair e não poder te abraçar? Quando as palavras chegam tarde demais, fica o amor por dizer. Quando ao fim da tarde o sol se põe devagar na saudade do teu olhar. Após os Faithful, ficamos com a maior banda do rock português, os Chutes e Pontapés, com Deitar a Perder. Apesar dos Chutes não serem uma banda nem de metal, nem de hard rock, para mim esta música, Deitar a Perder, é uma power ballad, é uma balada altamente hard rock e por isso faz todo o sentido estar neste programa. E após os Chutes, ficamos com os Algarvios, Iris, Um Sonho Sem Ti. E vamos iniciar agora uma nova sequência. Uma sequência dedicada a bandas que cantam em espanhol. E para começar esta sequência, os chilenos Fahrenheit com a música Tan Lejos de Mí. Más que nunca. esta mañana frente al espejo solo vi una acuarela falsa de aquel que alguna vez fui. Al marcharte de mi vida jamás pensé tener que sobrevivir al silencio que hay en las noches. ¿Por qué? Sin ti no sé continuar. Así ya nada tiene sentido. Sin ti ya no. Empapado por lágrimas que me secan el alma. Los amigos calman mi desdicha, pero me aferro a tu recuerdo y no logro escapar de ti. Grietas que arden en mi ser y en la carne viva de mis sueños. ¿Por qué? Empapado por lágrimas que me secan. E esta última sequência foi dedicada totalmente a bandas que cantam em espanhol. Depois dos Fahrenheit, ficamos com os mexicanos Coda, com Sin Ti Não Sei Continuar, e com os argentinos Alacrán, com a música Siempre Que Pienso En Vos. E a próxima sequência vai ser dedicada a baladas cantadas no feminino. São quatro músicas e vai começar com Lita Ford e uma belíssima balada que Lita dedicou à sua mãe, Lisa. strutting into town like you're slinging a gun. Just a small town dude with a big city attitude. Honey, are you looking for some trouble tonight? Well, all right. You think you're so bad, drive the women for a while. Shoot them all down with the flash on your pearly smile. Honey, but you met your match tonight. Well, that's right. You think you'll knock me on my feet till I'm flat on the floor. Niemals auseinandergehen, werden immer zueinander stehen. begleiten uns in tiefster Nacht. Bald geschafft. Ich würde mein Leben für dich geben. E após a homenagem de Lita Ford à sua mãe, ficamos com Nightwish, Walking in the Air. Ficamos também com Cher, Just Like Jesse James. E terminamos a sequência em alemão com Doro Pesch, Für Himmel. E vamos entrar agora na nossa última sequência. E para terminar este programa, eu escolhi três baladas lançadas em 2014. Uma delas de uma banda clássica e duas delas de bandas novas. Para começar, temos a banda clássica. Temos os Mr. Big com Just Let Your Heart Decide. Another sleepless evening and you're staring at the wall. Your head is turning circles all the time. And he's lying next to you, and it's got you so confused. 'Cause I'm the first thing that you think of when you've opened up your eyes. And all you ever dream about at night, and the promises you made, all the meaning starts to fade. There's no use looking back. We both know it's a winding road, and you're wondering which way to go. Please don't tell me lies, and don't make up your mind. Baby, just let your heart decide. But it's only make-believe, and I know that you're just longing to be free. Living in a battlefield,

Terminamos o último Riff Service de 2014 com Three Lions, Two Hearts Beat As One. Antes dos Three Lions, ficámos com Night By Night, Everywhere Tonight. E começamos a sequência com os Mr. Big, Just Let Your Heart Decide. E se terminamos 2014 com um programa dedicado a baladas, anuncio desde já que o primeiro programa do Riff Service em 2015 vai ser dedicado a baladas. Vamos ter mais um programa dedicado a baladas. E é com esta mensagem de paz, de amizade, de amor e de carinho que vos deixo em 2014, com o desejo que 2015 seja muito melhor. Estamos no Riff Service, eu sou o One e espero que todos, mesmo todos, em 2015, rock on!